Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 52ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, um dia depois de terem sido divulgados os nomes das canções, intérpretes e autores semifinalistas do Festival RTP da Canção 2011, vamos nos centrar nos finalistas do ano passado desse mesmo certame. Na final, que decorreu a 6 de março de 2010, na Praça de Touros do Campo Pequeno, na nossa bela capital Lisboa, a canção número 1 foi a primeira a ser apresentada, mas a última na classificação final. 12º lugar e 0 pontos, que lastimável, para Filipa Galvão Teles, que interpretou O Amor Não Sabe, que abriu também o nosso canto de hoje. De seguida, no 11º posto, canção número 12, 1 ponto para Rui Nova e uma canção à Cid, O Sol e as Estrelas. Encontrei-te por acaso numa rua da cidade. Nosso olhar quando cruzado foi logo de cumplicidade. Foram dias, foram meses, foram horas a sonhar. E eu confesso que por vezes tanto mais para acreditar. E o sol e as estrelas que nós soltamos ao vento, também só foram tempos tarde. Fui para ti só mais um passatempo. Sou parte da minha vida. Eu não aguento nem mais um dia. Antes que eras o ideal que me deu a obrigação. Sou parte da minha vida. Eu não aguento nem mais um dia. Já estou farto de sofrer. Continua a crescer. Continua a crescer. Viste uma canção nascida e saí sem dizer nada. Mas deixei no meu lugar uma flor de madrugada. Foram dias, foram meses, foram horas a sonhar. Eu confesso que por vezes ponto mais para acreditar. E o sol e as estrelas que nós soltamos ao vento, décima posição situou-se a canção número 3, trazida por Jorge Guerreiro, chama-se Ai em Lisboa. Lisboa, cidade, és de verdade, meu canto, meu pranto, minha princesa, minha saudade. Até Alfama, meu lindo cantinho, tu és a minha chama, tu és o meu fadinho. Temos muito para dar, paz, sol e alegria, venham todos visitar, sentir a nossa harmonia. Canção número 10, nono lugar com 7 pontos. O intérprete é Gonçalo Tavares. A música tem o título de Rios. Também há rios que parecem mares azuis. Há tantos trilhos para navegar os depois. Há um lugar na montanha que é teu, inventado para ver o amanhecer. Vagueias à beira-mar, sem medo de naufragar. Vês ao longe a cidade, lembras o céu. Há uma estrela que o tempo escureceu. Agora sabes que essa porta não tem luz. Também há rios que parecem mares azuis. Há tantos trilhos para navegares depois. Há um lugar na montanha que é teu, inventado para ver o amanhecer. Rios que parecem mares azuis. Há tantos trilhos para navegares depois. Há um lugar na montanha que é teu, inventado para ver o amanhecer. Se há luar, vagueias à beira-mar. Agora sabes que essa porta não tem luz. Também há rios que parecem mares azuis. Há tantos trilhos vez. Há um lugar na montanha que é teu, inventado pra ver o amanhecer. Rios que parecem mares azuis, há tantos trilhos pra navegar os demônios. Há um lugar na montanha que é teu, inventado pra ver o amanhecer. Também há rios que parecem mares azuis, há tantos trilhos para navegares depois. Há um lugar na montanha que é teu, inventado para ver o amanhecer. Oitava posição para a canção número 6. Com 7 pontos ficou 6 para meia dúzia com a melodia Pássaro Saudade. Como um pássaro de longe, sou de uma terra distante e canto a minha canção. Mas sou mais do que pareço, tenho uma asa secreta e uma maneira discreta. Cantou a número 4, que se situou no 7º lugar. 12 pontos para Caminheiro de Mim. Venho nas asas do vento, lá onde o lamento se torna maior. Quando no peito sofrer, se sente o gemido da palavra amor. Venho de um rio de pranto, que solta num canto todo o seu chorar. Corre do corpo para a alma, nervosa calma de quem sabe amar. Trago do mar e da serra o segredo da terra que me viu nascer. Sou trovador num caminho, cantando sozinho em cada anoitecer. Sou a guitarra magoada, tangendo a toada que há no meu penar. Sou a serenata da lua que brilha tão nua a luz do teu olhar. Sou o

12 pontos para a canção número 7, chamada Fogo Lento. Apaga a luz, deixa o que o céu nos traz. Faz do momento a voz do improviso. O que seduz é um fogo lento audaz, capaz de ser em nós o paraíso. Se o mar, quando a terra inteira se põe ao jeito de te abraçar, é antepé, um beijo intenso vai, e assim perdidamente se fazia nessa maré onde o desejo sai. Escandalosamente se acendia. Pontos também para o quinto classificado e canção número 5, curiosamente, o grupo de Agency interpreta É Assim Que As Coisas São. Ficamos por aqui, não tenho que tentar ser o que não sou, tu que não. Só tens de me entender, da cabeça aos pés. E se der para entender o modo como sentes o mundo na tua mão. E se tiver de ser, é o modo como vives. É assim que as coisas são. Eu nunca vou crescer e nunca vou viver um mundo igual ao teu. Então tens de me deixar sonhar como eu quiser, ser feliz onde eu puder. E se der pra entender o mundo na tua mão. E se tiver de ser, canção número 2, quarto lugar com 13 pontos, banda Troca o Passo e O Mundo de Pernas para o Ar. Esta noite vou deixar que a minha imaginação deixe o mundo a pensar que está de pernas para o ar e que não é ilusão. Para mim tudo é incerto, o amor nunca está perto. Vou quebrar todas as leis, 2 mais 2 virá 6, para que tudo bata certo. O mundo é uma só cor, vai ter o mesmo sabor, até as estrelas vão mudar, os rios não vão. Ao pódio do Festival RTP da Canção 2010, canção número 11, terceiro lugar, contabilizou 14 pontos. Vanessa canta Alvorada. Já não quero mais, o poema acabou. Perdemos um sonho tanto que se amou. São palavras gastas ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar a esperança, encarar o mundo feito uma criança, entregar a alma, saciar meu corpo no meio da cama, tanto e pouco. Sou mais mulher no teu ser. já fui outro lado da vida. Nas asas do sonho ele por mim chamou. O amor calado então gritou: sou mais mulher no teu ser. Canção número 8, segundo lugar, total de 18 pontos para a intérprete Catarina Pereira. A música chama-se Canta Por Mim. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à final do Festival RTP da Canção 2010. Um dia depois de termos conhecido as 21 canções, inicialmente seriam 24, mas 3 delas foram já hoje desqualificadas por não terem cumprido o regulamento. Malandros, malandros! As 21 canções que foram selecionadas para irem à votação no sítio oficial da Rádio e Televisão de Portugal na internet. Quem quiser selecionar as suas melodias preferidas, que seja lesto, pois o sufrágio irá decorrer até às 24 horas do dia 27 de janeiro, que é já na próxima quinta-feira. E, para encerrar o nosso recanto, ouçamos a vencedora do ano passado, Filipe Azevedo. Conseguiu 19 pontos, apenas mais um que Catarina Pereira e Canta Por Mim, com a música Há Dias Assim. Muito boa noite! E até uma próxima oportunidade. diz assim, que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção que não te cantei, versos porém não poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida escada, quem te me levou? Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre a I'm